Linda estrela que nos guia, Mãe divina, luz de amor, que nos traz toda alegria, nossa guia interior. Linda estrela que nos guia, Mãe divina, luz de amor, que nos traz toda alegria, nossa guia interior. Recebemos com alegria e devemos ter prazer, trabalhar com amor para dar nosso valor. Recebemos com alegria e devemos ter prazer, trabalhar com esta semente boa, quem plantou foi a rainha. Ela é quem vem nos guiar a cultivar este caminho. Esta semente boa, quem plantou foi a rainha. Ela é quem vem nos guiar a cultivar este caminho. Todas que procuram sua luz vão enxergando, porque aonde ela passa, a vida vai acordando. Todas que procuram sua luz vão enxergando, porque aonde ela passa, a vida vai acordando.